ouve os sons melodiosos ecoar suavemente num segundo plano. Acompanhando as nossas vozes, deixe o seu consciente concentrar-se nos objetivos que gostaria de realizar. Pode, se quiser, deixar-se embalar pelos sons do sintetizador. Ou, pelo contrário, concentrar-se apenas no som das nossas vozes. Concentre-se em qualquer objetivo, porque o seu subconsciente está à escuta, à sua maneira única e pessoal, guiando-o e protegendo-o sempre. O seu subconsciente sabe selecionar as mensagens e as sugestões que mais lhe convêm. À medida que se deixa invadir por esse bem-estar no mais profundo do seu corpo, à sua maneira única e pessoal. Provavelmente já se pergunta que novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos vai aprender quando estiver completamente descontraído. Entretanto, talvez já sinta uma sensação de conforto intenso, sob a forma de um doce formigamento nas mãos e nos dedos. Ou, talvez, uma deliciosa sensação de peso que invade todo o seu corpo. Sejam quais forem as primeiras sensações de conforto, o seu subconsciente sabe em que momento pode aumentá-las. Assim, enquanto aprende os pensamentos, os sentimentos, as sensações e os comportamentos que pretende suavemente, talvez recorde o tempo em que, ainda criança, desenhava num caderno, colorindo as partes numeradas que correspondiam a uma cor diferente, completando, pouco a pouco, o desenho. E, neste momento preciso, o seu subconsciente sabe que certos aspectos da sua existência precisam de novas cores. Certas partes da sua vida precisam ser retocadas e outras pintadas com cores mais leves. Só o seu subconsciente sabe exatamente o que deve mudar. E, enquanto continua escutando os sons das nossas vozes, o seu subconsciente aproxima-se do estado de espírito ideal para aprender. Um estado de meias luzes entre a vigília e o sono. Um estado mágico, nem completamente acordado, nem totalmente adormecido, planando entre os dois, invadido por novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos. Se quiser, deixe o seu consciente vagar enquanto começamos a contar histórias que contêm os ensinamentos que você precisa. Enquanto o homem caminhava pelas ruas da cidade, os mesmos pensamentos e sentimentos vinham-lhe constantemente ao espírito, invadindo todo o seu corpo. Sabia que era hora de mudar, mas não via como sair daquele impasse. E, virando uma esquina, mesmo no fim da cidade, olhou para uma loja de brinquedos que lhe pareceu muito interessante. Entrou seguindo um painel que indicava: venha conhecer o mágico da loja de brinquedos. Achando que se tratava de um jogo, atravessou uma sala cheia de bichos de pelúcia e trenzinhos elétricos e penetrou no compartimento dos fundos, onde deu de cara com um velho vestido de púrpura que lhe disse: sente-se, feche os olhos e deixe o seu consciente vagar, enquanto a criança que cochila dentro de você ouve as duas histórias que vou contar. Mal fechou os olhos, foi invadido pela voz suave do mágico. No reino mágico, de anos, num desses dias bem quentes de verão, era habitada por uma um tribo. Rapaz aborrecia-se sem ter nada para fazer e da pesca. Como tinha os homens temperamento escravo audacioso e as mulheres decidiu tratar explorar do campo a parte e da floresta, suas casas, onde nunca um dia antes tinha-se aventurado. Tinha sido proibido pelos pais de ir para essa parte da floresta, com outra que pertencia, segundo a lenda, diferente. Vivia um feiticeiro que tinha poderes mágicos. Quando você chegou, que os pais não deixariam lá ir. Tenho de por lidar isso, o meu lugar. Mal os viu pelas a costas, da outra fugiu tribo, levantando os braços de si na direção do céu, sentindo-se começou capaz a de vencer a todas as dificuldades, afastou-se que lhe obstruíssem o caminho. Entrou pela floresta dentro, a lavar observando a roupa, bem o caminho, não ficando que satisfeita, servindo-se do sol que brilhava bem alto diante, lá no céu. Vou passar ao entardecer a controlar a sua pensou vida. Que era a hora. Essas palavras de regressar assustaram a pobre mulher, voltaria que outro temia dia mal olhado, para continuar e fizeram-na fugir correndo. Experiência. Tomou o caminho de volta em casa, ou melhor, contou pensou o que o tinha tomado, ao porque quando chegou no início a primeira encruzilhada, este não prestou atenção, viu que estava perdido, mas e, à medida que já era noite, mais pormenores, pensou então, olhou para ela, que devia inquieta. Ter seguido mostre conselho os gestos, pais. Não se aventure nessa parte da floresta. Fazia. Levantando os braços o que fazer. Para o céu, parou, imitou os sons e sentou-se debaixo ouvido. De uma árvore. Tudo isso tentando por traçar causa de um lugar um plano de ação para lavar a roupa. Não sabia refletindo. O que era melhor. Disse ficar ali a e mulher dormir que você encontrou sob essa árvore era uma bruxa. Ou procurar um meio você estava de lavando sair roupa da floresta perto de uma pedra já necessária era noite para e começou a perceber que por as isso, pessoas não que mentiam que você quando diziam se afastasse. Não se aventure se nessa ela, parte da floresta. Lançou-lhe um feitiço. Finalmente decidiu pôr-se a caminho para ver a esperando força encontrar seus poderes, a boa direção, o não rumo foi de casa. Preciso a esmerada muito que tempo. Caminhava em poucos muitos dias, pensamentos a mulher vieram deixou ao seu espírito comer e beber. Depois de uma não hora de estrada, qualquer dúvida pensava ter de avançado, que a bruxa mas era muito para o seu poderosa, grande desespero e que o feitiço tinha andado em círculos começava a e pôr estava a sua novamente saúde no em perigo. Ponto de partida. Por isso, se for o marido por outro disse, caminho. Tenho devo que conseguir fazer qualquer sair coisa. Da floresta. Foi, disse, imediatamente à casa do feiticeiro bem lá no fundo e parou sabia a sua porta. Que devia esperar bom dia pelo raiar do sol amigos, para disse o poder encontrar saindo o de caminho casa. De casa. O que é? Sentando-se, o marido debaixo de uma árvore acontecido, com os olhos e fechados, ao feiticeiro que fizesse alguma pôs-se coisa a pensar na sua que vida fosse tarde demais. Enquanto as histórias paravam por um instante, o jovem sentiu que as mudanças começavam dentro de si mesmo. Mas estavam bem no início e no fundo da sua imaginação ouvia o mágico dizer: certas partes da sua vida devem mudar agora. Deixe o seu consciente soltar-se de novo. O seu subconsciente ouvirá e aprenderá. E as duas histórias recomeçaram. O feiticeiro admitiu redemoinho que a situação preso era grave. Numa roda preparou-se para vencer mais o mal-olhado, sair, recorrendo mais aos seus conhecimentos, sem conseguir parar a movimento. Mulher foi sempre em círculos, transportada cada para vez casa mais rápido do feiticeiro, no sonho, onde lhe deu uma voz de um banho. Você tem que é utilizar preciso a sua vontade para com parar este sabão esse movimento mágico. Não é fácil, mas é indispensável. Mas você pode conseguir utilizá-lo muitas ainda vezes, sonhando. Pelo estendeu menos os três vezes por dia no freio até eu mandar parar a sua força. Além disso, parou. É preciso fazer algo mais. Louco. Na próxima lua cheia, sentado em terra, quero firme, toda a família na minha casa. Uma reconfortante sensação fazer de grande força. Tudo que eu mandar, mas para conjurar na floresta o mal olhado, precisava para isso fazer vou ter um ajudante final. Mas para entretanto conseguir é hora dela. De me preparar. De repente entrando, viu a fumaça de uma fogueira o e caminhou nessa direção, investiu-se perguntando dos seus encontrar. Poderes mágicos, se for não um queria recorrer a certas talvez substâncias seja melhor que alguns feiticeiros não usam. Aproximar. Já não utilizava poções mágicas. Continuou a caminhar há muito tempo. E servindo-se apenas a clareia, dos seus poderes de mentais. Onde subia a fumaça. Quando olhou em torno, estava em transe, mas não viu ninguém. Sentia. Depois seu poder ouviu dominando. Boa tarde, jovem. A parte parece do seu que você se julgava que muito forte o poder quando entrou na floresta. Começar tão confiante, a se organizar. Pois fique sabendo porque que aqui quem manda sou eu. Exigir muito dela depois para poder aparecer afastar uma nuvem. De mal olhado. Quando as histórias pararam pela segunda vez, o jovem sentiu que as mudanças eram mais fortes. Sentiu que estava pronto para controlar a sua existência. E enquanto esse pensamento fazia vibrar todo o seu corpo, a sua consciência vagava de novo, ao mesmo tempo que as histórias recomeçavam. A bruxa, muito espantada, era uma inimiga. O rapaz poderosa pensava como seria bom a estar na cama, de conseguir em total vencê-la segurança. À medida que a noite tem medo da lua cheia que se aproximava, não é? O feiticeiro sim, e o seu ajudante respondeu o definiram rapaz, uma estratégia tenho medo para afastar pois, olhe, o mal-olhado. O pior era, já está preciso. Feito. Que porque pensa que não conseguiu sair da floresta de espírito. Quando você da bruxa queria ir no momento para a esquerda em que tinha enfeitiçado, estava na direita a mulher. Quando o queria nível ir de intensidade para a direita de implicação na esquerda. E de vontade da bruxa, você só pode controlar muito a situação se eu deixar para atingir os seus sente-se objetivos aqui. E vamos conversar o um pouco. Simpático feiticeiro, você e o seu ajudante não é a primeira pessoa baseada que entra a sua na minha floresta na ajuda julgando dada pela poder criatividade fazer o que quer poder do e subconsciente. Enquanto o feiticeiro continuava um a falar, o feiticeiro o jovem percebia que em certos momentos você é uma pessoa julgamos muito ser fortes, importante e confiantes. Perceberá isso. E isso é verdade. Aprender, mas noutros não. Para ficar nesse boa. Momento, agora tinha a certeza que era assim. Família, algumas pessoas, pensamentos, nunca todos os sais desta floresta. Em concentrar, disse toda a energia no exorcismo do mal olhado. Agora avisarei que tem quando tiver mudar terminado o seu comportamento. Só então poderão parar. Se quer, é importante que a sua vida que fiquem concentrados, certo? Podermos. Quando o feiticeiro parou de falar, o rapaz sentiu sentirá que algo se reorganizava dentro Estas dele. São as únicas sabia instruções que o feiticeiro que lhe daria uma única oportunidade, de se concentrar muito apenas bem. Uma, pois ela que ele tinha que aproveitar para lhe distrair. Lá, pois, embaixo, há um lugar com as magias. Onde você pode dormir. Os poderes, disse o feiticeiro, positivos. E de manhã, parando apenas, tenho a certeza, de vez em quando, de que saberá escolher um pouco de água. O rapaz falavam, foi para a cama, tempo, sem nas demora, orelhas dela, e sonhou procurando com imagens que o todas as pessoas amadas, muito forte. Quando mas acordou, dentro da manhã seguinte, uma luta titânica, o feiticeiro travava, tinha saber desaparecido, quem a dominaria. O rapaz pôs-se a caminho, após muita sentia luta, agora que a o direita encanto da bruxa estava à sua direita, deixou e a o esquerda seu corpo, a sua esquerda. O suplício tinha terminado. Encontrou o feiticeiro no meio para antes sair de partir da floresta. Disse, sabia que lá nunca mais voltaria. Um lugar. E sempre que tivesse essa ideia, descansar. Uma voz lhe diria: vocês merecem. Não se aproxime da floresta. Quando o espírito consciente do jovem regressou à realidade da loja de brinquedos, o mágico continuava lá, com um olhar quente e penetrante. Chegou em boa hora, disse. Não é por acaso que você está aqui. O seu subconsciente sabia do que você precisava e as lições que aprendeu podem ser rapidamente postas em prática. De vez em quando ouvirá pedaços dessas histórias soar na sua imaginação como garantia de uma boa escolha. Um segundo depois, o mágico tinha desaparecido. Saindo da loja, o jovem parou para olhar um grande mágico empalhado, vestido de púrpura, que lhe sorriu. E enquanto seu subconsciente volta docemente ao conforto e ao relaxamento do seu corpo, é hora de transformar a sua existência, de fazer todas as alterações necessárias. E se o seu consciente entorpeceu de vez em quando, o seu subconsciente ficou à escuta, à sua própria maneira, atento aos elementos necessários para essas transformações. Apenas o seu subconsciente conhece os novos pensamentos, os novos sentimentos, as novas sensações e os novos comportamentos que se manifestarão espontaneamente quando for preciso. E o seu subconsciente saberá reconhecer com exatidão quando e onde deve utilizá-los para que essas novas lições se manifestem e ajudem a controlar a sua existência. À medida que este pensamento ecoa no mais profundo do seu subconsciente, deixe o seu consciente acordar suavemente. Quando o último som desaparecer em segundo plano, você vai se sentir sadio, desperto e descansado.